vão em sus. Posso perguntar? Nas provas que a vida me deu, até meu chute é angular. Vivo com a cabeça nas nuvens, faz tempo que eu ando lá. Sem anular minhas alianças nesse enredo, pois quem já aponta o dedo hoje oferece o anelar. Ah, vou canelar pra outro lugar sem adular. Conversa alheia, pois tô procurando lá pra fazer o que der na telha. Sem descarrilhar o trilho, peguei todas as minhas talhas, deixei na trilha migalha. Só volto com a conta cheia, quero trabalho e não brilho, que vem só cegar. Pois quem fala mal e não faz nem cócegar. Até crescer com meus manos, escrever umas canções. E quando voar com os dragões eu posso sossegar. A semente já foi lançada, tá aí pra regar. Vou defender com cada punch e nunca regar. De geração em geração, legado pesa na balança. E até se houver mudança eu vou carregar. Deixa lá, deixa os meninos aqui chegar. Se deixar, pode ir pra que é difícil falhar. Se um falhar, minha crew vai se levantar e mostrar o porquê viemos. Veja lá, deixa os meninos aqui chegar. Se deixar, pode ir pra que é difícil falhar. Se um falhar, minha crew vai se levantar e mostrar o porquê viemos. Tô na fase interior igual um tempo anterior, mas eu não sei se vem do amor ou de um ser superior. Tô tranquilão, igual baiano na rede. Não tenho tudo que eu pedi, mas se são jogo não perde. Nada me para, repara cara, não é o fim. Não fode barreiras, são como o muro de Berlim. Vim pra ser Pink Floyd, então dá licença. Minhas grandes ideias não cabem em mentes pequenas. De quem sobe na vida quando pega o elevador apenas. Eu vi centenas de MCs que por aqui pararão. Ouvi dezenas e os melhores deles nem gravaram. Quantos morrem na praia antes mesmo de nada? Quantos investem tudo e no fim não tem nada? Vim pra acordar aqueles que sonham e não realizam. Enquanto dorme, fecha os olhos e não tem a visão. Se a vida é uma aposta, cada chance é um lance. A regra é quanto mais cresce, qualquer coisa está ao seu alcance. Deixa lá, deixa os meninos aqui chegar. Se deixar, pode ir pra que é difícil falhar. Se um falhar, minha crew vai se levantar e mostrar o porquê viemos. Veja lá, deixa os meninos aqui chegar. Se deixar, pode ir pra que é difícil falhar. Se um falhar, minha crew vai se levantar e mostrar o porquê viemos. Sem opinião formada, em dúvida sou bacharel. Buscando bicais ao rap igual no hit do Farrell. Pros versos fazer sentido sem ter que integrar o quartel. Só quero a paz em período integral com a Vem Mel. Hip hop lá, roubando nos decibéis. Tranquilão feito um chinês, pintando a vida em tons pastéis. Invadindo sem hacks, rimaliza sem sax. Daqui ninguém me tira, eu tô tipo Snorlax. Avisa mesmo no topo, nós jamais acabou com a busca. Sem trampar no lava-carto, pra enxergar os capô de fusca. No respeito, muito trampo e pouca farra. Que sempre foi três e porra, mas jamais forcei a barra. Dica faro, zica claro, mas que os que tão de Camaro. Água fresca e sombra é trampo, eu sou tipo Chicamaro. Nosso rap fica raro e nem com a conta rica eu paro. Eu boto discos pra rodar mais do que quem fabrica o sol. Deixa lá, deixa os meninos aqui chegar. Se deixar, pode ir pra que é difícil falhar. Se um falhar, minha crew vai se levantar e mostrar o porquê viemos. Veja lá, deixa os meninos aqui chegar. Se deixar, pode ir pra que é difícil falhar. Se um falhar, minha crew vai se levantar e mostrar o porquê viemos. Obra-prima compõe nas telas, a saliva é a tinta, as cores são ideias. Pode crer. Aquarela do Brasil nas favelas, é possível ser algo mais que o previsível, além das celas. A vida é foda. Nas escolas faltam cédulas, em cada esquina uma célula. Terrorista, os moleques são Al-Qaeda. Vai bombardear a pista, então não resista. Não ache que é blefe, as exigências estão na lista. Versos raros, o Mike é Stradivarius. Antes de colocar ficha pro versos, lembre-se, eu sou um dos refugiados. Sangue nos olhos, eu vejo avermelhado. Aceso igual a brasa do seu pack, lá é onde sou baseado. O tesão é o tempero, dá pra perceber o cheiro. O rap é minha vida, eu já tenho um emprego. Era só um empréstimo, a partir de agora sua vida volta a ser minha. 0800, levo crédito. Uma obra-prima no ar, estilo Monet, Mondrian, Basquiat. Três pretos, aham. Check, check, check. Auri, 0800. Brutal Crew, três pretos. Rio, Curitiba.